Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as putas, as drogas. Eu tenho uma Bíblia velha e uma pistola automática e sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. Racionais. 1998. Sem justiça não há paz. Sem paz nunca haverá liberdade. É nós na fita, ladrão. São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Detalhador alemão, o de Israel, está sala ladrão. Vem pra cá, na muralha em pé. Mas o cidadão José, servindo o estado, um PM bom. Pra essa fome metida, Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. Dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de uma senha, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode ver, moleque, a gente vira. Tirei um dia menos, um dia mais. Sei lá, tanto faz, os dias são iguais. Acendo o cigarro desde o dia passar. Mata o tempo, perde nome e mata. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho tem os pés. Até morrer na rua 10. Cada demento uma mãe, uma crença. Não. Cada crime uma sentença. Cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vida de glória. Abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo. Misture bem essa química e pronto. Eis o novo decreto. Lamento. No corredor, na cela, no pátio, ao redor do campo, em todos os cantos. Não. Mas eu conheço o sistema, meu irmão. Aqui não tem santo. Ratatata, precisa imitar. O safado faz a minha mãe chorar. E a palavra de honra me protege. Tá vivendo o país das calças bege. Então, que tá? Ainda é 9h40. O relógio na cadeia de câmera. Olha aí. A Sora está na área. Então. Aí, então. Comunidade pobre de então. Porto Alegre. Então. A Sora está na área, moro. Então. Que o rap então. Não para, não então. Pode parar, e não vai parar, então. Pode acreditar, então. Racionais no ar, então. Nossa fita ladrão. Monotonia, ratatata. Mas o metrô vai passar, com gente de bem, apressada, católica. Pelo jornal, tá de seita e papo, tá com raiva por dentro, a caminho do centro. Olhando pra cá, curioso, é lógico. Não, não é não. Não é o zoológico. Minha vida não tem tanto valor quanto o seu celular, seu computador. Hoje tá difícil, não sai o sol. Hoje não tem visita, não tem futebol. Alguns companheiros têm a mente mais fraca. Não suporta, pede, arruma a criada. Graças a Deus e a Virgem Maria. Faltam só um ano, 3 meses e uns dias. Tem uma cela lá em cima fechada. Desde terça forma ninguém abre pra nada. Só o cheiro de morte, pinho sol. Só. O preso se focou com o lençol. Só. Qual que foi? Quem sabe não conta. E atirar mais de 6 de ponta a ponta. Então. Nada deixa o homem mais doente que o abandono dos parentes. Aí moleque me diz, então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você. Pega todos os seus artigos importados, seu currículo no crime. E limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já viu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral. Um dia Carandiru, ele é só mais um, comendo rango azedo e com pelo no bonde. Aqui tem mano de Osasco, do Jardim da Bu, Parelheiros, Mogi, Jardim Brasil, Bela Vista, Jardim Angela, Heliópolis, Itapevi, Paraisópolis, Adrão, sangue bom, tem moral na quebrada. Mas pro estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens, que custam R$300 por mês cada. Na última visita, o neguinho veio aí, trouxe uma chuta, mau bolo, frigo. E o piloto lá da área voltou com cadete vermelho, placa de Salvador. Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa com uma 9mm embaixo da blusa. E neguinho, vem cá, e os mano, onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar? Doidinha, tava me nação. A mina era virgem, ainda era menor. Agora faz o peito e troca de pó. Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda. É, o mundo roda, ele pode vir pra cá. Aí, não, já, já, meu processo tá aí. Eu quero mudar, eu quero sair. Se eu tomo esse fulano, não tem pá, não tem como. Vou ter que assinar um 121. Amanheceu com sol, 2 de outubro. Tudo funcionando, limpeza, jumbo. De madrugada eu senti um calafrio e não era do vento, não era do frio. Acerto de conta e quase todo dia tem outra logo mais. Eu sabia, lealdade é o que todo preso tenta. Conseguia paz de forma violenta. Se um salafrário sacanear alguém, leva ponto na cara igual Lucas Grey. Fumaça na janela, tem fogo na cela. Fudeu, foi a lei, se pã, tem refém. A maioria se deixou envolver. Por um se consciência não tem nada a perder. Dois atores considerados passaram a discutir. Mas não imaginava o que estaria por vir. Traficantes homicidas, estelionatários. E uma maioria de moleque primário. Era baixa que o sistema teria. A BZML chegou o grande dia. Depende do sim ou não de só o homem que prefere ser neutro pelo telefone. Caviar e champanhe, Florio foi almoçar que se foda minha mãe. Cachorro assassino, gás acrimogênio. Quem mata mais a droga e a medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil. Como um mal desusado, bombril. Cadeia, guarda com o sistema não quis. Que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água. Do ouvido da boca e nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruxo no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, consente pena. Sou ódio e rico uma hiena. Ratatatá, Flori e sua gangue. Vou nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário de um detento. Só porque. Racionais tá na área.